Uma boa noite a todos. Boa noite. É maravilhoso estar aqui com vocês. Abre a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses 5, verso 22. E o título do sermão que eu trouxe para vocês é um alerta que diz assim: cuidado com a aparência do bem. E eu já vejo alguns assim olhando para mim: opa, será que o pastor Ezequiel errou o adjetivo? Porque nós somos acostumados a ouvir falar da aparência do mal. Temos que cuidar com a aparência do mal. Mas e com a aparência do bem? Será que nós não temos que cuidar? 1 Tessalonicenses 5, verso 22. Então, assim com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nessa noite. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, fala ao nosso coração nesta noite, Pai. Obrigado porque a Bíblia está aberta e que ela seja o nosso alimento espiritual todos os dias da nossa vida, Pai. Dá-nos entendimento da Tua verdade. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Sabe que o cristão é uma pessoa que cansou do mal e encontrou em Jesus, em Deus, alguém bom. E quando o cristão encontra com Deus, encontra com Jesus, ele tem vontade de se afastar do mal, mas não somente do mal em si, mas inclusive daquilo que parece ser mal, mesmo não sendo. E a gente tem vontade de dar bom testemunho, como se diz por aí, não é verdade? E nos afastarmos do mal e de tudo aquilo que parece mal. E esse texto de 1 Tessalonicenses 5:22, ele nos mostra um pouquinho dessa vontade do cristão em se afastar do mal. E Paulo diz assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Uma tradução outra diz: abstende-vos de toda forma do mal. Forma ou aparência, nesse caso, são sinônimos. A palavrinha grega é eidos. Eu não sei se é assim que fala, mas é assim que se escreve, eidos. E se refere a algo visível, algo que se vê. Então nós devemos nos afastar daquilo que parece ser mal. E eu coloco pelo menos três dimensões para a gente pensar a respeito da aparência. Primeira delas é a aparência pessoal, naturalmente. Não tem a ver com a nossa higiene, a nossa roupa, etc. Existe a aparência moral, ou seja, de vez em quando as pessoas dão um pouco de mal impressão naquilo que elas falam ou fazem em relação ao dinheiro, em relação ao sexo, em relação a maldades e pecados gerais. E a terceira questão é a aparência em relação ao cumprimento da missão. Às vezes as pessoas dão mau testemunho ou aparentam o mal no cumprimento da missão. Agora, se você pensa que esse assunto é simples, você está muito enganado. Porque a aparência do mal, ela é relativa a um grupo específico. E essa aparência do mal muda de grupo para grupo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Pense o seguinte: pense num pastor evangélico se colocando no meio de um grupo católico e pregando o evangelho para esse grupo católico. Evangélicos e católicos vão ter impressões diferentes a respeito do mesmo evento. Para o católico, isso pode ser uma aparência do mal, porque o católico está sendo ali confrontado com um evangélico, e o evangélico está dizendo para ele mudar de igreja, etc, e etc, que para os católicos é algo mal. Um pastor evangélico pregando para um católico pode ser uma aparência do mal dentro da visão católica. Se um padre viesse pregar aqui essa noite, uma aparência do mal. O que o padre está fazendo na igreja pregando? Então tudo é relativo. Imagina o seguinte: imagina um grupo de jovens mundanos, drogados, roqueiros, funkeiros, sei lá o quê. E de repente um jovem desse grupo sai desse grupo e começa a frequentar uma igreja. Ih, aparência do mal, viu? No meio desse grupo mundano, você ir para a igreja é mal. É ruim, você é careta, cara. Tá maluco ir para a igreja? Incomoda aquele grupo de mundanos. É verdade ou não é? Então a aparência do mal já é uma coisa meio complicada por causa disso. Um pode pensar que uma coisa é mal e o outro pode pensar que não é, e aí a gente já poderia gastar bastante tempo discutindo um monte de coisa. O que é que define o que é bem e o que é mal? Agora, a primeira questão que eu quero falar com vocês é a respeito da nossa aparência pessoal. As nossas roupas, a forma como a gente se porta e etc. Existe um texto de Ellen White no livro Eventos Finais, página 89, onde ela diz assim: a aparência exterior é indicativo do coração. A nossa aparência exterior indica o nosso coração. Então, se eu sou revoltado contra Deus, sou roqueiro, sou ateu, sou mundano, naturalmente eu vou manifestar na minha forma de vestir esse tipo de ideologia. Então vai ter uma blusa assim com uma caveira saindo sangue e vermes. Escrito: eu não gosto de Deus, eu odeio a Deus. Pulseiras, braceletes, jaqueta de couro, coturno. Você rapidamente vai ver o que se passa no meu coração. Naturalmente, se eu sou uma pessoa com convicções espirituais e religiosas, etc., eu vou buscar me vestir em harmonia com isso. E a partir dessa ideia, começa a haver inúmeras discussões dentro da igreja sobre o que significa a aparência do mal no sentido do nosso exterior, das nossas roupas, das nossas vestimentas. E vocês devem estar familiarizados um pouquinho com essa discussão. Essa discussão envolve a questão das joias, roupas, maquiagem e etc. Tudo isso em relação à aparência do mal. Então, usar joias, ou a mulher usar calça, ou maquiagem, a aparência do mal. E, em geral, a aparência do mal está bem mais feminina do que masculina. Vocês concordam comigo, né? Já é uma coisa complicada, né? Você parar para pensar por esse lado aí. Essa é uma dimensão interessante dessa conversa. A segunda dimensão é aquilo que eu chamei da aparência moral. É quando o mal aparece em situações, tipo assim, olha, existem certas profissões no nosso mundo, existem certas posturas que a gente tem, que podem parecer más a muitas pessoas, é verdade ou não é? Especialmente dentro da igreja. Então, por exemplo, eu tô sozinho no meu carro, e tem uma menina jovem, solteira, bonita, que mora a 5 quilômetros da igreja, e eu vou pro mesmo caminho do que ela. Se eu der, como pastor, uma carona para essa menina, os olhos dos irmãos ficam desse tamanho assim, ó. Sabe o nome disso? Aparência do mal. Verdade ou não é? Sim. Aparência do mal, coisa terrível, etc. É atitude em relação à sexualidade. E às vezes não é só questão de dar carona, ficar conversando muito, ficar encostando muito. Toma cuidado com esse contato com o sexo oposto, que é a aparência do mal, ok? Agora, nem somente a questão moral se manifesta nesse sentido. Inclusive, eu dou um exemplo para provocar vocês, que eu gosto de provocar, né? E existem profissões que são extremamente complicadas nesse sentido da aparência do mal. E pastor é uma delas. Porque hoje em dia, você falar que você é gay é menos vergonhoso do que dizer que você é pastor. Na sociedade em que a gente vive, é assim. Eu me converti, eu não era cristão de berço. Eu tinha muitos amigos, e tenho, inclusive. E aí, quando um conta pro outro, o Ezequiel virou pastor, as pessoas abaixam a cabeça e dizem: se dissesse, o Ezequiel se declarou gay. Ah, não, ok, hoje em dia, né? Tudo bem, não tem problema. Mas o Ezequiel ter virado pastor, terrível, algo horrível. Aparência do mal, não é verdade? A gente gosta de provocar vocês um pouquinho, mas o fato é que no nosso mundo, ser pastor para muita gente é a aparência do mal, e não é só fora da igreja, não. Eu tenho um carro, eu tenho um Corolla, e algumas pessoas olham para o meu carro e elas dizem assim: esse pastor cheio do dinheiro. Eu vou contar a história do meu carro para vocês. Eu sou um dos afortunados deste mundo, de ter nascido com papai e mamãe assim, não são ricos, mas tem um pouquinho de dinheiro. E dentre as coisas que o meu pai me deu um carro, um Gol 1.0, etc. Isso no ano de 2009, eu estudava teologia. Beleza, ganhei o meu carro, usei ele bastante e etc. Quando meu pai comprou meu carro, meu pai pagou 32 mil no carro. 2009, eu o vendi esse ano. Então vai dar aí 5 anos. Em 5 anos, o carro desvalorizou de 32 mil para 19 mil. Então é o valor que eu tinha, que era o que valia o meu carro, 19 mil. Sem ter gastado um dinheiro do seu dízimo, tá bom? Então eu, com o carro que meu papai me deu 19 mil. Entretanto, o que acontece? Eu comprei um celular, comecei a receber mensagens da TIM a cobrar. E cada mensagem que a TIM me mandava era 50 centavos, 1 real, 2 reais. Tinha mensagem que custava 5 reais. Mas eu não pedi que a TIM me mandasse mensagem a cobrar. E aí eu comecei a ligar na TIM e dizer, cancela esse treco, eu não quero pagar esse negócio. Tá comendo meus créditos esse negócio aí. Liguei na TIM várias vezes. Eu, agora resolveu. Botava crédito e comia com aquele negócio. Comia, até que eu tive que trocar o número. Só que, além da minha família ter um pouquinho de dinheiro, na minha família tem um monte de advogado. E aí eu falei, minha querida irmã, advogada, você faz um processinho contra a TIM pra mim? Mas é na hora, meu querido irmão. E ela fez pra mim um processo contra a TIM. Eu ganhei 6 mil reais da TIM, ok? Por causa de me mandar mensagem a cobrar. Olha a conta. Eu tinha 19, ganhei 100, 25. Meu carro é 28. 3 mil reais é o dinheiro do teu dízimo que tá no meu carro. 3 mil, inclusive não parei, não acabei de pagar ainda. Com 3 mil reais, que tipo de carro que você compra? Bonito ou feio? Feio. Feio, né? Um Chevette horroroso. É o meu carro. O dinheiro do teu dízimo que está lá no meu carro é um Chevette horroroso. De onde é que veio o dinheiro do meu carro? Veio do dízimo de vocês? Não. Agora, vai explicar isso para os irmãos. Aparência do mal. Pastor está ficando rico em cima dos irmãos. Pastor está ganhando um rio de dinheiro em cima dos irmãos. Verdade ou não é? Não estou dizendo que vocês falaram isso a meu respeito, mas alguém pode pensar isso? Claro que pode. Aparência do mal. Inclusive, eu não precisava nem explicar essa história, mas é um bom exemplo. Acho que é um bom exemplo para a gente parar para pensar em algumas coisas sérias, que a gente acha que não é séria, mas é séria. Terceira questão, essa ideia, assim, da gente cumprir a missão. E muitas vezes isso dá uma má impressão para as pessoas. O pastor vem pregar na igreja, e às vezes algumas pessoas ficam se questionando, o que esse pastor está querendo? Por que ele está pregando? Por que ele está cantando? Por que ele está visitando, dando estudo bíblico? E não é só em relação ao pastor, é em relação ao ancião, ao líder, à líder. Por que você vem aqui cantar? E você às vezes vem aqui cantar e louvar a Deus? E tem um monte de gente questionando as suas intenções, e achando que você está fazendo para se aparecer, e daí para baixo. E existe um monte de picuinha entre as igrejas por causa desse tipo de coisa. Quem é o líder, quem não é, quem é o chefe do departamento, quem tem a pasta tal, o cargo tal e etc. Aparência do mal. As pessoas enxergam mal em qualquer coisa, irmãos. É incrível isso. O ser humano é capaz de enxergar o mal em Deus, em Cristo. O que é que eles não vão enxergar em nós, não é verdade? Tá louco, né? Haja mal. E eu escrevo aqui, tudo é questionado dentro da igreja. O manto da aparência do mal pode ser lançado sobre tudo que alguém quiser. Basta você querer. Qualquer coisa você pode lançar o manto da aparência do mal sobre aquilo. Agora, de fato, a Bíblia diz para nós nos afastarmos da aparência do mal. De fato, isso é bíblico. E a partir daqui, começa a haver um movimento dentro da igreja, um movimento de reavivamento, de reforma, e vamos vencer o mal e a aparência do mal. Vitória contra o pecado, mesmo no sentido da nossa aparência. E agora esse movimento dentro da igreja começa a dar uma interpretação particular dos textos bíblicos. E a Bíblia diz assim, que as mulheres se ataviem, né, com decência, modéstia e bom senso. Que peça de roupa que chama bom senso? Qual é a peça de roupa que chama decência? Qual é a peça de roupa que se chama modéstia? Alguém conhece uma peça de roupa com esses nomes? Ninguém conhece. São princípios que devem ser aplicados por cada um na sua própria vida. Entretanto, existem pessoas que elas não se contentam em cuidar da própria vida. Elas têm que cuidar da vida dos outros. E agora, eu visto terno e gravata. Tá? Eu sou um pastor. E agora eu quero dizer que a blusa do meu amigão aqui não é decente, não é modesta, não tem bom senso. Cor laranja, não é uma laranja com branco? Ih, laranja com branco vai pro inferno. Isso é uma aparência do mal, isso aqui é um pecado. Desculpa dar o exemplo, viu, irmão? A gente ri, a gente brinca, mas tem tanta briga dentro da igreja por causa desse tipo de coisa. Especialmente por causa da mulherada, a gente sabe que é assim, né? Homem, eu dei o exemplo do homem porque ele não vai ficar bravo comigo, mas a mulherada se estressa muito com esse assunto. Que roupa que vem, que não vem, a outra veio e não veio, etc, etc, etc. Tudo em nome da famosa aparência do mal. E aí, alguns eles querem fazer uns juízos assim, bem diretos, claros e específicos. Saia é de Deus, calça é do diabo. Existe esse tipo de juízo. Depois tem o problema do cumprimento da saia depois, tá? Vocês pensam que acabou a dificuldade? Não acaba essa discussão. E vai longe. E o discurso é forte e agrada muita gente. Tem mundanismo dentro da igreja, tem pecado dentro da igreja. Nós temos que limpar a igreja desses pecadores todos aí, vai sobrar só eu dentro da igreja. E o caminho é mais ou menos esse. A gente ri, mas é por aí. Agora, de fato, a gente tem que cuidar da vestimenta. Também é fato que a gente tem que evitar a aparência do mal em sentido moral. Então, para evitar a aparência do mal, eu não dou carona, eu não converso, eu não visito, eu não brinco. Eu não posso ter a aparência do mal, né? Eu mal cumprimento, mal visito, mal converso, porque tudo é mal. Inclusive, esse tipo de pregação talvez seja um pouco má também, né? Confrontar, mostrar algumas coisas difíceis. E muitos se incomodam. A gente sabe que é assim. E aí também, esse povo, eles pregam então uma roupa santa, uma vida santa e uma dedicação à missão. Seja cuidadoso, seja educado, polido, politicamente correto, e pregue o evangelho e faça aí a sua parte. Agora imagine o seguinte, imagine que você ou alguém siga esse padrão. Você não veste calça, você não veste nada além de terno, você evita carona, conversa, visita, brincadeira, sorriso, piada, você prega o evangelho, dá estudo bíblico, canta e etc. Isso gera uma tremenda aparência do bem, não gera? Certo? De repente, o pastor Ezequiel é um cristão com uma aparência do bem tremenda. Olha, ele é santo, olha as roupas dele. Olha, o pastor Ezequiel é santo, ele não fica dando carona para as meninas. Olha, ele não fica conversando com as meninas. Olha, ele não fala mal com ninguém. Ele é sério, ele é isso, ele é aquilo, ele prega o evangelho. Uma aparência do bem tremenda, maravilhosa. Louvado seja o pastor Ezequiel. Agora, irmãos, acontece o seguinte. Quando a gente chega nesse ponto, as pessoas ficam felizes. É isso mesmo. É desse tipo de pessoas que a igreja precisa. E com esse tipo de pessoa, ninguém precisa ter cuidado. Tem que ter cuidado com quem? Com quem vem de calça na igreja. Agora, com quem vem de saia, não precisa ter cuidado. É santa. É perfeita. É maravilhosa. É a encarnação de Jesus Cristo na Terra. Certo? E aí, a gente tem que tomar cuidado com os ruins. Mas os bons, não. Imagina. Os bons devem ser multiplicados dentro da igreja. Todo mundo deve ficar bom igual esses bons. Mas sabe que isso me faz pensar sobre um grupo do Novo Testamento? Quem são eles? Os fariseus. Sabe que os fariseus, irmãos, eles têm uma aparência do bem tremenda. Sabe quem é o fariseu? O fariseu é aquele que conhece a lei de Deus. É o fariseu. E o fariseu, ele está tão preocupado em guardar a lei de Deus que ele adiciona um monte de interpretação humana para cercar a lei de Deus. Então, Deus proibiu o adultério, o fariseu proíbe a carona. Porque se você não der carona, tu vai ser livre do adultério, certo? Se tu não levar a menina lá na casa dela, nesse caminho tu não faz nada. Então, ok, tu evita carona, não cai em adultério, certo? É o fariseu, ele cria uma regra em cima da questão. Porque ele quer evitar o adultério, ele já evita um monte de coisa antes. Ele já nem conversa com você para não cometer adultério. E eles fazem isso para assegurar que a lei de Deus esteja sendo obedecida. E eles fazem isso em todas as áreas da vida das pessoas. Eles falam sobre aparência pessoal, roupa. Eles falam sobre higiene. Eles falam sobre sexualidade. Eles falam sobre fidelidade nos dízimos e nas ofertas. E esses são os fariseus. E sabe o que os fariseus fazem? Eles pregam. Abre a sua Bíblia, Mateus 23, versículo 15. Dá uma olhadinha. Vocês acharam que eu não ia ler mais a Bíblia, né? Enganei vocês. Olha o que esses fariseus estão fazendo. Mateus 23, verso 15. Jesus falando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, Porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Imagine que você conhecesse um pastor, que ele rodeia o mar e a terra atrás de alguém para batizar, porque ele está preocupado com as almas, porque ele prega o evangelho. É uma tremenda aparência do bem, não concorda comigo? Você dedicar a tua vida a pregar o evangelho? Tu está cruzando o mar para pregar o evangelho. Tu está rodeando a terra inteira para pregar o evangelho. É uma tremenda aparência do bem. Numa época em que cruzar o mar não era pegar um avião, não. Não era pegar um avião e 12 horas você está na Europa. Não, é você cruzar o mar, você passar um mês no oceano para você chegar na Europa. Um mês de viagem não é um voo de primeira classe do avião, não. É pessoa que está se esforçando para cumprir a missão. É uma tremenda aparência do bem. Mas olha o que Jesus fala para esses homens. Ai de vós, hipócritas! E se você consegue converter alguém, ainda torna essa pessoa duas vezes filha do inferno, igual você é. Porque a aparência do bem não basta. A aparência do bem não basta, porque na aparência é fácil ser bom. Eu quero ver ser bom no coração. Aí a coisa é difícil. E eu separei da Bíblia vários textos a respeito disso. Volta aí para o capítulo 22, verso 16 do Evangelho de Mateus. E aqui são os inimigos de Jesus testemunhando a respeito de Jesus. E a Bíblia diz assim: e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Não quer dizer que Jesus não se preocupava com a roupa. Quer dizer que às vezes a gente cria uma aparência geral na nossa vida. A nossa família, o nosso carro, a nossa roupa, a nossa religião, a nossa missão. E nós somos os santos. E os fariseus eram os santos. E Jesus não se preocupava com essa aparência. Porque Jesus se preocupa com o que você é, não com o que você aparenta ser. Evangelho de João, capítulo 7, verso 24. E aqui Jesus vai se defender de uma acusação de aparência do mal, porque Jesus também foi interpretado como mal. Jesus cura várias pessoas no sábado, e para os judeus isso é a aparência do mal. E Jesus fala assim para eles no verso 24 do capítulo 7: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Tremendo, não é? Na aparência pode estar tudo bem, mas será que é correto? Será que é justo? Será que está em harmonia com a palavra de Deus? Vamos para Paulo, 2 Coríntios 5, verso 12. Um grande tapa na cara para muita gente na nossa sociedade, irmãos, que vive de aparência, mas não tem o coração nas mãos de Deus, nos caminhos de Deus. E a Bíblia diz assim: não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Tem muita gente, irmãos, cheio de glória com a sua aparência. E não é por questão de ser bonito ou bonita, é por parecer cristão. Tem muita gente mais preocupada em parecer do que em ser. E o penúltimo texto, Colossenses 2. Um pouquinho para frente, versos 20 a 23. Muito interessante esse texto também, irmãos. Dá uma olhadinha aí. Colossenses 2, a partir do verso 20, a Bíblia diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Existem coisas, irmãos, que têm aparência de sabedoria, que têm aparência de bem, mas são regras humanas, doutrinas humanas, sem fundamento na palavra de Deus. E Paulo diz: você morreu para o mundo e agora você está escravizado por regrinhas criadas por homens? E agora você julga os outros com base em regrinhas inventadas pelos homens? E você tem coragem de lançar juízo contra o caráter de uma mulher porque ela não veste a roupa que você acha que ela deve vestir? Claro que existe roupa indecente, existe. Os extremos devem ser evitados, mas o que não é extremo é aquela região cinzenta. Você faça o que você acha melhor, mas não julgue o que faz diferente. Porque o que é indecente, naturalmente, é o extremo. E aí o extremo deve ser evitado e coibido dentro da igreja, sem problema. Mas fora disso, você não tem direito de dizer o que Deus não disse. E é por causa desse tipo de regrinha que as pessoas inventam, que muitas vezes as pessoas não querem se aproximar de Deus e do Evangelho. Porque elas acham que se eu crer em Deus, a minha vida vai virar um inferno de regrinhas. Complicado, não é verdade? Coisas que têm aparência de sabedoria, mas que não têm valor contra aquilo que de fato é pecado. Porque a gente pode estar com a saia no pé, mas o coração está cheio de inveja, malícia, maldade, falta de amor, falta de fé. Verdade, não é? Eu posso estar de terno e gravata, mas o meu coração pode estar muito longe do Senhor. E não é isso, não é esse o ponto da vida cristã. Nós temos, irmãos, que buscar fugir da aparência do mal e termos boa aparência física, moral e missional. Mas tem muita gente com boa aparência que mente em nome de Deus, que dá falsas interpretações da palavra de Deus, que aplica mal a palavra de Deus, que coloca sobre os outros um falso padrão de santidade. Tem um falso conceito da lei, tem um falso conceito do pecado, tem um falso conceito dos escritos de Ellen White. Tudo mascarado sobre a aparência do bem. Mas não é esse o caminho para a gente ser uma igreja viva e verdadeira. Último texto, 1 Samuel 16, versículo 7. Vamos terminar no Antigo Testamento, texto famoso. E a Bíblia diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Agora entenda uma coisa. O exterior é importante? Claro, porque é através do exterior que a gente testifica. É importante. Mas é o mais importante? Não. Tem muita gente, irmãos, concentrado naquilo que Deus não disse. E tem muita gente que não dá atenção para o que a palavra de Deus diz. E nós devemos nos esforçar para inverter essa ordem dentro dessa igreja, meus irmãos. Tem tanta gente na internet dizendo todo tipo de bobagem em nome de Deus, pregando a aparência do bem com falsos conceitos sobre a Bíblia e sobre Ellen White. Está cheio. E muitos de nós enfrentamos problemas similares dentro das nossas igrejas. Muita gente disposta a julgar pela aparência. E pouca gente querendo construir um caráter e um coração cristão. E aceitar, e amar, e perdoar, e não julgar segundo as ordens de Jesus. Mas nessa noite, Jesus veio dar uma mensagem para você. Se preocupe com a tua aparência, mas acima de tudo, se preocupe com o teu coração. E se você perceber algum problema na aparência dos outros, roupa, vida moral, etc., busque orientar com muito amor e muita sabedoria, sem dizer o que Deus não disse. E se a gente tomar cuidado, o Espírito Santo vai poder nos usar com mais poder. Se a gente evitar mentir em nome de Deus, nós seremos uma igreja verdadeira. E aí o Evangelho vai ser pregado com poder, irmãos. E quando o Evangelho for pregado com poder, o que vai importar não é o que está fora, é o que está dentro. E Jesus vai transformar de dentro para fora. Porque é assim que Jesus quer fazer. Jesus não quer chegar para os drogados, roqueiros, funkeiros e dizerem: mudem de roupa. Jesus quer dizer para eles: olha o que está no teu coração. Mude de coração. E quando mudar o coração, você pode ter certeza que vai mudar a roupa. Porque eu estou de terno e gravata essa noite, não estou? Uma vez meu pai comprou para mim um monte de camisa social. E eu era roqueiro. cabeludo, calça rasgada, bota. Sabe o que eu falei pro meu pai? Eu nunca vou usar esse tipo de roupa. Você tá maluco, pai, se tu achar que eu vou viver com roupa social. Eu nunca vou viver assim. Como é que eu vivo hoje, irmãos? Vai pagar a língua bonitinho, não vai? Nunca diga dessa água não beberei. Nunca diga dessa água não beberei. Agora, você acha que eu estou triste usando as minhas roupinhas aí por aí? Sou muito feliz pela obra que Jesus fez na minha vida, mas essa obra não começou por fora, irmãos. Essa obra começa por dentro. E quando ela alcança a gente por dentro, ela transforma a gente por fora. Agora, se eu for transformado por fora, e agora eu começo a ver defeito em tudo e em todos, o que adianta? E agora, porque eu uso terno e gravata, eu tenho direito de acusar ele que não usa terno e gravata, é isso? E agora eu me tornei o juiz do universo. E agora, se a igreja não for igual eu, é melhor ir para o inferno. Esse não é o caminho. Não vamos andar por ele. Vamos aceitar, respeitar e amar. Jesus vai nos usar com poder. Vamos nos levantar e vamos orar. Oremos então, irmãos. Pai do céu, eterno, querido e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela verdade da tua palavra nesta noite, Pai. Senhor do céu, nós erramos tanto no que nós somos, no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente faz, mas nós clamamos que a tua misericórdia seja sobre a vida de cada um de nós, Pai. Às vezes nós queremos obedecer regras feitas pelos homens e julgamos uns aos outros. E se nós fizemos isso durante a nossa vida, que o Senhor nos perdoe nesta noite, Pai. Perdoa e transforma a nossa vida e nos ensine a julgar segundo a tua verdade e a tua palavra, não segundo a aparência, Pai. Dá-nos a tua paz, graça e salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.